Cachaça! Alô, caçadores! Alô, caçadores! Vai começar o maior show de aparelhagem do planeta. O animal come tudo do Pará. O gigante crocodilo. E com o baile mais famoso do estado do Pará. O baile do Patrese. Baile do Patrese. Com ele, o top DJ do Pará. DJ Patrese. Patrese. Vai pra cima, Patrese. Vamos lá! O baile do Patrese vai começar. Gigante Crocodilo Prime! Pra começar na marinha! Apaga tudo que o show vai começar. Como é que é? Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar! Apaga tudo que o show vai começar. Pra começar, vai começar, vai começar, vai começar. Pra começar, vai! As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando. Apagando, apagando. Aqui, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Apaga tudo, 1, 2, 3, vai! Explode o bagulho! Toma no batidão! Toma no batidão! Toma no batidão! Toma no batidão! No batidão! No batidão! Pra começar! 1, 2, 3, explode! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pra cima! Não para! Agora! Não para! É muito caqueado! Solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei, rei, rei, rei. 1, 2, 1, 2, 3. Vira esse bagulho. Vamos lá. Te liga, agora vai! Se pra todos não quero mais, não servia pra você. 1, 2, as mandadas não iam dar. Agora veja só. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. Cadê o gritinho das gostosas aí, hein? O gritinho das sinceras, das virgens. Só quem quer beijar na boca dá o grito também. Toma, toma, toma, toma, toma. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Quem vai amanhecer, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. É agora. Sai! Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número 1. Vai! Pa, pa, pa, pa, Patrese. Pa, pa, pa, pa, pa, e vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. E a galera vai no clima, vai no clima, vai no clima, vai no clima. Bora que o bagulho endoidou. 1, 2, 3, agora! Bagulho, bagulho doido, bagulho! Segura! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você! Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Mas ela quer o Z envolver. E agora? Ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7. Ela quer o 5-7. O baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. Tá meio grau. E o quê? Tá meio grau. E o quê? Tá meio grau. Agora! As Vicky tem doida. As Vicky tem doida. Gigante. As Vicky tem doida. E doida tudo! As Vicky tem doida quando tô no crocodilo. Vai! As Vicky tem doida quando tô no crocodilo. As Vicky tem doida quando tô no crocodilo. As Vicky tem doida quando tô no crocodilo. Crocodilo, crocodilo. E segura! em Belém do Pará. Tá 40 graus e no crocodilo. A mil grau, a mil grau, vira esse bagulho. Bora, Paulinho, compadre Paulinho. E o meu padre pichado, garoto. E quebra tudo, vem. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai, vai, vai. Agora. O croco é louco, o croco é bagulho. É doido. O croco é louco, o croco é bagulho louco. Segura, neguinho. O croco é bagulho louco. É louco, o croco é bagulho. Lá vem agora, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. É que o povo fez essa porque a gente se juntou. Apenas se juntou. E o quê? Já me perdoa, meu amor. Um, dois, três. Já na festa é ninja. Eu sinto. E agora se concentra. E treme, treme, treme. Se concentra na batida, vai. Não para, não. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. E treme, treme, treme, treme, treme. E aí, Claudinho? Cê tá comigo também, garoto? É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini, é Chopitel, da batida, é Chopitel. Olha o batidão, no batidão, no batidão, vai. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão. E deixa no batidão, vai, vai, vai. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, virou. Aqui no Baile do Patrese. Bora poro, bora poro. Fala, Marquinho. Parceiro Bruninho também. Sempre aqui no Animal, garoto. Do jeito que ele gosta, do jeito que ele gosta. Toma na batida, na batida, na batida. Bora no batidão, bora no batidão, vem. Faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. A novinha no motel. A novinha no motel. A novinha no motel. Pra se ligar. Fico o dia inteiro falando da minha vida. A minha copa será tanta. Do jeito. Só se complica falar de fulano. Aí, bibiri. E a galera vai no ritmo, meu irmão. Meu parceiro empresário André, aqui presente com a gente. Um abraço a você, André. Tá aqui um abraço do Patrese e toda a galera do Crocodilo. Bora, bicho, Thiago. Tá comigo também. Novinha, você é uma flor, filho do cabrão, se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Não lembra você que roubou meu coração. Agora, DJ agora, Mohan, que agora, tá agora, tocando. Você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero. E aí, Nilson? Um abraço, meu Patrese. Nosso grande parceiro, Valk, também lá do Martelinho de Ouro. Tá brigando com a gente. Obrigado, viu, Valk? Feliz ano novo, maninho. Bora pintar minha barra. Esse ano a gente pinta. E a sua primeira dama. Uma flor. Novinha, você é uma flor. Quem tem amigo viado aí, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Quem tem amigo viado, dá um grito logo aí, vai. E quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Quem tem amiga sapatão, dá um gritão. E treme essa bundinha, treme, treme essa bundinha, tá na hora. Vai quebrando, vai quebrando, vai. E aí, moeda, minha GDG também tá comigo. E quebra esse quadril, vai quebrando, mulherada, vai chegando. Um, dois, três, vira. Spike da net! bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando e vai bebendo, vai bebendo, vai. Fumando e bebendo, vai. Bebendo e fumando, vai. Fumando e bebendo, vai. Bebendo e fumando, vai. Fumando e bebendo. Vai misturando tudo. Agora. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Shake, shake, shake, shake, shake, shake. Do jeito, Claudinho. Shake, shake, shake, shake. Do jeito, Claudinho. Do jeito, Claudinho. Saúde, muita paz, muito dinheiro no bolso e muita deitada também. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me preço pra isso. O Igor do Pochorana, aí com o pau de Paulinho. Vai, vai, vai. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga. Bora produção, bora produção. É uma flor, vindo cabrão se for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão, ladrão lembra você. Pra segurar! Go! Just started now and ran this motherfucker down. É muita onda esse gigante, meu irmão! É o Croco, é Réveillon! Então bora! E aí, Neguinho? E aí, Marcelo, comigo também? Vamos nessa, Cláudio! Cláudio, Cláudio, Cláudio! DJ Lohan que tá botando. E a galera gosta dessa, se liga, se liga! Vai para as mamas com no bico, eu vou levar só pra viela, vai ser papapá. Vem aqui, Bichelux também, já na área. Fala, Xelux, Xelux, Xelux, Xelux. Olha, fugitivos. Segura, segura. DJ Patrese. Segura o ministro. Para que o homem tá aqui, tá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ela ficou safada. Ficou cachorra e nem quer. Então diz! Antigamente era o Wesley Safadão. Depois que foi pro clube, ela virou moleca doida. Crocodilo. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com. Agora! Fala, gerente Murilo! Segura! Por baixo, caralho. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota tudo nela, bota, bota. Bota, bota, bota, bota aqui. É o bagulho pra trás e que vicia a multidão. E o quê? É o bagulho pra trás e que vicia a multidão. É o bagulho pra trás e que vicia a multidão. É o bagulho pra trás e é pra bagulho do. Feliz ano novo, Cadu, você é a primeira dama. Eu já tô vendo a surra de chá. Segura o pipini. Bebendo a vergonha, a goma deixando. Os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com então canta, canta. Me rejeitar. 3, 2, 1. Se não eu morro. Ô, bebê. Nessa falsa de... Hoje tem, Paulinho. Me salvar. beber, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou. Vamos lá, vamos lá! Salva meu coração, por favor. Tribulado, hoje eu quero endoidar. Vou ficar no rock doido até o dia clarear. Vai, o dia clarear, vai, vai. O dia clarear. Olha os empresários da série. Clarear, clarear. Os garotos do rádio estão. Chame! Quero um doidão, quero um doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva a dança do Robert, ó. Aí toma mãe. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. As novinhas de hoje em dia, com tudo saidinha, com tudo loucura. Fala Michel Coritiano, esse é meu parceiro, meu irmão. Ele é seu primo na dama, dona Leia. Aqui Brasil, pra gente. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa. Vai, vai! Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Quem gosta é mulherada dessa aqui, ó. Já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Fala, Marlon, não... segura! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrê. Sempre. Tava tocando a... Fala, Jorginho! Que doido. Tipo, um abraço bem, nosso grande parceiro. Nosso empresário, Jorginho Souza, Thiago Dormindo. É rock do... Fala, Morimá. Tá aqui comigo, garoto! E aí, meu parceiro Spike? Pensa no bigode lindo do Spike aí, ó. Essa barba dele sexy também. Bora, Spike! Patrese, dona Carol também ao lado. Segura! A culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando. Aí já viu, é rock doido, bagulho doido. Vai, vai, vai! Ai, ai, ai, de boca no caminho. E cai de boca! E cai de boca! Tô pensando nessa. Não vem a culpa vir de namorar. Tu... E aí, pituca da puta! É, vai sentando sem conta. Fala, meu brother! Eu parceiro Rômulo também! E a toda a galera também da Mário Rocha, Vile! Pisa novo, maninho! Tá no som que ele gosta! Eu não quero namorar contigo. Crocodilo! Não vem dando de maluca, não. Tá meio grau, tá meio. Diferente! Tá meio grau. Agora! Tá meio grau. Pra segurar! Agora vai! Tem doida, periquita! Tem doida. É o presidente Cidinho já na área, meu irmão! Tem doida. Também o Marciolinha, TV Liberal! E aí, Marciolinha? Também você é um dos melhores! Bora, Marciolinha! E o presidente Cidinho também! Todos aqui com a gente, ó! Tem doida, vai! Ele faz o amigo que deixa a mulher em casa e vai pro croco. Conhece. conhece, conhece. É pro ministro. Ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida, ficha, ficha nas bandida. A gente brigou. Os primeiros dias são foda que bate saudade. Tu joga, tu joga. Mas esbarre com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Joga tudo, e vai! Ela também brigou. E o quê? E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Então joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Vai, não, não. Joga o popô na piroca. Vira mais uma! Pode dançar, pode dançar, pode dançar. Pode aumentar. Again. Aí, DJ, pode aumentar. Tem que tocar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai. Eu já falei! Vai até o 10, eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. E bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Alô, bota! Tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Theo e o Betinho Playboy. Hoje... joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima também. Galera do Paissandu aí. Galera do Clube do Remo também aí. Quem tem amigo viado, dá o grito. Quem vai amanhecer, dá o grito também. Vamos na contagem. Vamos na contagem que tá na hora. 5 bandida que tá do teu lado, aponta pra bandida que tá do teu lado, aponta pra bandida que tá do teu lado, tá na hora, presidente! Bora, ministro, comanda tudo! Vai! Sacode a Marina! DJ! DJ Patrese! E aí, Ox do Lanche! Ele é a primeira dama! Cima pra cima! Paulinho do Crau também! Meu parceiro, compadre Paulinho na área também! Bora aqui, ó! Aí, Paulinho, tudo aqui! Bora, bicho maior! Bora, bicho! Aí de rock, né? Vem dos malas, loucão! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e sai do chão na Marina. Michel, da nossa fiel corintiana, da nosso camarote. E vai até o Sorriá. O Bruno Leal também, o Renan Oliveira, galera com a gente no baile, aqui do Marlon Bicho também. Tá pegando fogo com o ministro. Patrese, baile do Patrese. Fala aí, novinha, novinha. Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. E terceiramente, senta. Senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta lá. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Bora, Neide, bora, Potter. Tudo aqui, ó. Oh, senta na rola. Eita porra, caralho, novinha, filha da... Eita porra, caralho, novinha, filha da... Vai, Diego. Fala, Diego, GDS, minha GDS na área! Sobe, moreninha, desce, vai, moreninha, É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção, fiz... E a galera não para de cantar, meu irmão! Hoje nós encontramos... Nenê, é nós! Nenê dos Caixa Baixa, bora! Eu me joguei. Leonardo dos Humildes! Vocês! Vocês! Aí, humildes! Ah, bonito, meu irmão! DJ Patrese. Eu e o Pichado. Bora, Pichar, feliz ano novo, menino. E não refresca, não. O popozão no chão. Eu parado no bailão. No bailão. Mexendo o popozão. E o popozão no chão. E o popozão. Se é o clima. E a gente detona, meu irmão. O bagulho doido. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Mas eu só quero ser feliz. Tá bonito! E poder me orgulhar. Traz um meme, irmão! Não tenho preconceito. Levanta a mão pro alto, quem tem amigo viado. Joga pra cima, pra cima. Baile lotadão. No camarote também, joga pra cima. Levanta a mão e grita, quem tem amiga galinha. Segura. Vou mandar um papo reto. Agora você é forte. Eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. Pula. Pra se ligar, pra se ligar. E o que, e o que? Vamos te dar maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, vai, vai, vai. Joga a bundinha pra mim. vai joga, vai joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esses são os três macetes para conquistar você. E no primeiro eu vou subir, no segundo vou descer, no terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, vai quicando, vai quicando. Bora cantar! Tá na hora, meu irmão! Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. E os amigos, profissão perigo. Vocês! O bloco nasce, o ritmo é assim. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada, te levo pro meu que te toca. Um, dois, vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora, ministro! Bagulho doido. Patrese. DJ Marlon B. Segura! É uma praja onda, meu irmão! Segura, segura, segura! É o baile do Patrese. Patrese. Essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um. E vem dançar. Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje. Senta pro chefinho. Do jeitinho que vai. Gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois. Agora! Toma, toma, toma. E aí, Grazi, minha prima tá na área, meu irmão. Toma, toma, tá curtindo toma, o baile. Hoje. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma. Peraí, antes dessa música aí, Breno Brasil, alô produção, acende tudo aí. Bora bater uma selfie aí pra botar no Facebook, no Instagram. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Malu Beach, dá um papo pra galera aí, Malu Beach. Vamos pra cima. Todo mundo com a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Ainda não tá legal. Mãozinha pra cima no camarote também. Todo mundo no camarote, todo mundo aqui, ó. Mãozinha pra... Vou até subir aqui, papai. Vamos nessa. Mãozinha pra cima, selfie. Original, vamos lá, garoto. Passei lá na bis, na bis, na bis, na bis, na bis. Vamos nessa, Brasil. Falta talhão, acende tudo, acende tudo, acende tudo, agora vai. Deixo você louca de vontade pra transar comigo, te olho com cara de safado. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro... Vocês! Você vai vir. Dentro do caô. E o quê? Hoje vai ter putaria. Agora senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Vai sentando, vai. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Senta, senta, senta, senta. Hoje vai ter a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Várias mamadu no meio que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no meio. Vocês, vocês! Pra Viera vai ser papapá. Papapará, papapará, papapá. Quebra tudo! Chega dela, vai, vai, prereca. Vem, prereca, vai, vai, prereca. Bora lá, bora lá. Bota o juro nas carnes no telão, meu irmão. É o açougue número 1 do bairro do Jurunas. E fechado com o bairro. Empresário Netinho. Seu gerente Fabrício também. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, bicha minha, sainha, bota pra fora essa linguinha. Pra dança. Me deixa a confusão, que eu tô danadinha essa semana pra te... E a mulherada? Minha... Olha a Taila, mano. Tu vê o que é bom. Que tá muito bom. Cai tipo cachê, tá muito bom. Agora vai. Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Bora, compadre! Traz que não! Na beirada vai ser hoje aqui. Muito bom. Cai, cai, cai, cai, cai assim, ó! Cheiro de perfume bom. Ei. Cheiro de marola boa. Ei. Para a malandra jogando. Ei. Os amigos faturando. Senta! Tá na gaiola. Vem sentando e rebola. Tá na gaiola. Tá na gaiola. Sentando, sentando e rebola. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com a latinha, levanta tudo pra cima aí. É minha produção. Dá pra jogar a luz, por favor, aí no meio da galera. Copo, levanta o copo aí. Copo, levanta o copo aí. Agora, pô. Copo, levanta o copo aí. Joga tudo pra cima, pra cima, pra cima. Copo, joga pra cima. Copo, a latinha. Quem tá, quem tá solteiro, quem tá feliz. Copo, copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo. Quem vai amanhecer, joga pra cima também. Copo, levanta o copo aí. Quem... Feliz ano novo pra todo copo mundo, aí, meu irmão. Copo, muita paz, saúde, sucesso. Copo, e muita dentada nesse coração de vocês. Copo, copo aí. Vamos nessa. Copo, agora. De copo na mão. Só quero ver aí, Fagner! E curtir esse miséria. Quer dar pra mim ser amigo? Pra se ligar! Oi, safada! Bandida! Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, Selmin, foi o que o Mano Brau falou. Agora! Inteiro falando, criticando. A galera canta. Você não tá me ajudando. Só se complica. Falar de fulano, de ciclano. E o que? E o que? É o banho do Patrícia. Espera que é tchau. Pra inveja é tchau. Tchau, fui. Vai, vai. Espera que é tchau. Pra inveja é tchau. Tchau, fui. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chega o retorno, tonelada. Se pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. Falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Vocês! Beijou depois que ela mamou. Um, dois, três. Boca de peixe, tá beijando a minha. Os empresários e doida tudo, meu irmão da César. Minha xero que se também. Com a novinha que só curte Zé Droguinha, ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé. Aí daí o da TV, você camarada. Tô curtindo essa novinha. Aí pra eu não perder ela. É droguinha, vai! Curtindo essa novinha. Fala, gerente Murilo, vamos lá! Yeah. Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Yeah. Eu dava valor, só que yeah. Ela não dava valor. Olha o Fael, celular, isso é bem, Fael! De trabalhador, eu dava valor, só que ela não dava valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica suave, rebola gostosa, vou virar um... O Tique Multimarcas! Yeah. A belinha mais famosa do estado do Pará! Como é que é? Curtindo essa... Vale empresário Ícaro Carneiro! Se a novinha aí pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. Pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Pra dançar, vai! E o quê? Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha. Ó, Didi! Abertura, então não... Nosso brother, meu parceiro Didi! Não, não, o quebra-coco tá aqui! Não me fecha direito, me respeita se tu... Tá na área, tá na área! Não vou te mostrar que eu já tô avessa. Mas nada me impede de te xingar. Segura, segura! cabeça. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta. E agora? Minha vida. Novinha. Novinha, você é uma flor, filho do cabrum se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. O que é que você é? Você é especial. Bora, Gleide, bora, mulher, beijão pra você, menina. Aqui, Gleide, até o fim, você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai pular na favela. É de aquecimento, né? Bora, Neide, vamos nessa. Bora, mulher, que perigo, vai. Corta tudo, corta tudo. Eu vou mandar pra você, tá bom? Meus cachorros, vai no chão. Os garotos do Red na retaguarda, meu irmão. A equipe Bigodinho. Segura! Aquecimento pra ela se acabar. Kevin Smith tá mandando. Olha aquecimento, vai! Vamos lá! Aquecimento pra ela se acabar. Kevin Smith tá mandando, então mulher, vamos lá! Olha assim, ó! Pai, pai, pai, pai, Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Baile do Patrese é bagulho doido. Tem essa música aqui que tá no boca, na boca da galera, galera. E ela foi batizada aqui, ó. Com o Patrese. É música de motel essa aqui. E a mulherada sempre pede. Então toma, vai. Joga tudo pra cima, pra cima. Tá batizado essa, papai. Lá vem música de motel. Essa música tem o que falar nas redes sociais. Então bora. Tá na hora. Patrese. Relembrar agora as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso? O Rafael Azevedo, a Luciana Carvalho também. É, meu amor, meu louco desejo. Vem dançando. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou tua eterna. Meu parceiro Igor do Pocho Rana. Apaixonada por você, meu amor. Vira, vira, vira, vira agora. Vai. Tô te falando que o bagulho é doido. Como é que tu anda, mana? Bora, Diego, caçador. E Diego GDS também. Bora, Manduca do Crogo. Você pensou que... Emezinho, Crogo Mas. Com pena. O Ícaro Carneiro. Barbearia da Vila! É aquela que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila! Se não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Então bora, então bora, então bora! Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. Quando o sonho se diz, se liga! Você ama e depois não quer mais. O angolando da Nike! Garota chora! Aí, angolando! O pai do Thiaguinho, CD. Se assiste também. Você me usa e deixa pra trás. Se garota chora demais. E aí, Laura, aí, Martina, toma! Quem gosta é o Manjané. Na moral. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. E bate na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Bora, bora, bora que tá na hora. Bora, bora, bora que tá na hora. 3, 2, 1, lá vem. E o quê? Só as melhores. Verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Então toma, vai, vai. Tirari, tirari, rarara. Tirari, tirari, rarara. Toma deitada. Você, meu águia de fogo. É o troco. Eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece.